joga a multidão. Balança a cidade, arrepia meu povão. É um som de qualidade, bota pra mexer. As andas do rádio, a tela da TV. Faz a galera vibrar, faz meu povo sacudir. Deixa o balanço rolar, vamos mano, levanta a poeira. Poeira. Tecnologia, balança o povão. Balanço gostoso, arrepia a multidão. É um som de qualidade, bota pra mexer. As ondas do rádio, a tela da TV. Vem comigo balançar, vem comigo sacudir. Deixa o balanço rolar, vamos mano junto. Pega a beira, pega a beira. Sou da tribo da pedra, sou pop, sou som. Sou balanço, sou do norte, sou forte, eu sou. Sou Belém, sou do Pará, sou Amazônia, sou Brasil. Sou da zoeira, zoeira. Sou da tribo da pedra, sou pop, sou som. Sou balanço, sou do norte, sou forte, eu sou. Sou Belém, sou do Pará, sou Amazônia, sou Brasil. Sou da zoeira. Balança o fogão, balança gostoso, arrepia a multidão. É um som de qualidade, bota pra mexer. As ondas do rádio, a tela da TV. Vem comigo balançar, vem comigo sacudir. Deixa o balanço rolar, vamos mano, levanta a poeira. Poeira, vai da tribo! Sou da tribo da pedra, sou pop, sou som. Sou balanço, sou do norte, sou forte, eu sou. Sou Belém, sou do Pará, sou Amazônia, sou Brasil. Sou da zoeira, Brasil, sou zoeira. Levanta a bandeira, acende a fogueira, Brasil. Meu mano, rema, é que sabe. Rema, meu mano, rema, meu mano, acelera. Rema, meu mano, rema, meu mano, rema, na. Rema, meu mano, rema, meu mano, é que sabe. Ô, Brasil. Beleza.